te vi un bellinho con acallada que lloraba en la puerta la iglesia sagrada. Os teus olhinhos, pero no viam nada, que as tuas penas só provetinhas de ibada. As campanas da igreja repetem e calam, chamando por fieles a missa santa. As campanas da igreja repetem e calam, chamando por fieles a missa santa. Mother.